376, aposto passagem, Juliette, portão 09. Após o Juliette para 09, 476. No 09, corrige Gol no 962, Juliette Portão 07. Juliette Portão 07 para o Gol no 962. Salvador, boa tarde, tá 3. 895, pronto, pode estar. Testemunha, boa. Tá 3, 895, condições da colagem imediata? Afirmativo. Tá 3, 895, autorizado a aliar e decolar, pista 10, vento 160 graus com 09. Ciência linda, cola, pista no zero. Tá 3, 8, 9, 5. Zona Chile 63, 9, 5. No meio do externo aí. Tá estabilizado ali. Funcionando 63, 5, 6, confirme? Ué, perdão, 63, 5, 6. Funcionando 63, 5, 6. Continue a aproximação, ajuste 1, 0, 2. Uno, informa que está molhada e não chove sobre o campo. É estimado 1000 pés. Informe visual com o campo. Oi, se vai puxar a aproximação, só é visual na frente de campo. Tan 3895, decolada ao 16, chame controle 119, décima 8. 198, Tan 3895, boa tarde. Funcionar 6356, autorizado pouso, pista no zero, vento 146 graus com 099. Autorizado pouso, pista no zero, 6356. Oceané 6356, no solo 18, livre pista à direita, chame solo 121, décimal 1. Solo, Oceané 6356, táxi aprovado via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 4, faz isso. Bom dia, prossiga. Copiado o caso, não tenha acionado. Negativo, visual especial. Visual especial para tráfegos que já estejam acionados e copiados, senhor. Agora estimada de 1000 pés e a visibilidade de 3000, a consulta posterior com o meteoro que nos deram a posição visual para o aeródromo, a gente chama o senhor, sabe que já está em escuta, com plano para Cairo Lourenço 1000 pés, é isso? Confirmando, a possibilidade de visual especial não existe, uma vez que o senhor não copiou e ainda não está acionado depois da cópia. A possibilidade de visual especial não existe. Existe a possibilidade de visual assim que abriu o campo visual. A regulamentação me diz que o senhor teria possibilidade de visual especial caso eu coordene com a PP, uma vez o senhor estando copiado e acionado. O senhor não copiou nem acionou, o senhor não tem nenhuma possibilidade de visual especial. Tem escuta, nós estamos cientes do seu plano e assim que abrir visual o campo, chamamos o senhor para cópia. Solo, bom dia, Azul 2740, ciente da Whisky, autorização Aracaju. 2740, aguarde, cópia. Não escuta, poderia informar a saída, por gentileza? Saída Conde, informação Whisky. Ciente da Whisky, obrigado. Solo, vou no 864, para tirar acionamento. 64, portão 5, autorizado, chame táxi. Livre chama táxi, vou 864. Solo, Azul 4144, São Uno, está aguardando a sua operadora, pode ser contato com o Brasil. Confirmo, mantém escuta. Solo, Azul 4144, boa tarde, até 3216, assim, para estabilizar o visual capô. Até 3216, continua aproximação, ajuste 1021. 021 2067, preparada a Eulê da Motiva, aguardando a cópia. Da Eulê da Motiva, pronto, aguardando a cópia 1-2067. 2740, quanto cópia? Oscópio, 4-0. Autorizado Aracaju, nível 170, decola pista no zero, curva esquerda na saída Conde, via Golf 677. Motor de Salvador opera 119.8, aciona 0276. Autorizado 170 Aracaju, via rota do plano, decola no zero, curva esquerda Conde, via Golf 677. Controle 198, transponder 0276, 2740. Azul 2740, cotejamento ocorrente, são prontos, pushback, funamento. Tomará. Gol 2067, pronto, cópia. Pronto, cópia 2067. Autorizado Guarulhos, 5360, decola pista no zero, curva à direita, Filha Zael, Leda, Motiva, via Pizulu no zero, Taubaté. Controle Salvador, opera 119.8. Estrela 55 no meia. Atualizado 360, Guarulhos, com câmbio plano de voo, decola da 1-0, com a primeira curva à direita, na saída da Elida Montebá. Alper Zulu 1-0, Taubaté. 19-8 é o controle, 55 no meio, transponder do gol 2067. 2067, protegimento, correto, são prontos, putback, estacionamento. Vai chamar o estacionamento 2067. Azul 4144 na escuta? Na escuta, prossiga, 4144. Ok, foi coordenado com a infra-aero operador de Finger. Já chegou aqui, obrigado. Para o pushback, acionamento 4144, posição 1. Ok, aguarde agora o número 2 no setor. Aguardar o táxi do Bang da Gol puxando no 5. Certo, está aguardando. Azul 4144. Solo Salvador, 62, Fono 3 da Oxané, na ponte 8, também para push e acionamento. Na 62, 1 ou 3, aguardo o feedback de treinamento. Atendo, 62, 1 ou 3. Táxi 172 a bordo, alterna Aracaju, 2 e 11. 864, está autorizado o táxi, via 71, táxi da Índia, ponto 0, pista no 0, chama em Torre Salvador, 1895, o exército altímetro no 021. Teve táxi Pátio Índia, 1895, ponto 0, pista no 0, 1021 é o ajuste, voo 1864. Chané 6213, está autorizado, se tiver funcionamento, chama para um táxi. Iniciando no 8, o Chané 63, 6213. Olá Salvador, bom dia. Boa tarde, eu tenho 32 no meio, livrou um táxi Eco. 32 no meio, está autorizado o táxi Alfa, reporte antes do táxi da Juliette. Autorizado o táxi Alfa, reporte antes da Juliette, está 32 no meio. Corre, Salvador, muito bom dia, papapá, Lima Gorta. Papapá, Lima Gorta, Tango, informo que QNH1021, pista molhada. Continua a aproximação, informe visual com o campo. Papá visual está agora a 0.3 milhas do externo, solicita, se possível, cancelamento do plano instrumento e base pela direita para pouso na 17. Controle 119, decimal Waze, aciona 0160. Estou cancelado 27, curva pela esquerda, base pela direita, pista 17, reporte. Chame na final da pista 17, trem baixado e travado. Quebrei, reta baixada, checata, iniciando a curva esquerda para interceptar a final da 17 com base pela direita, reportará na final Lima Gosta. Foi Salvador, boa tarde, gol 864, pista 10, ponto espera pronto. Pessoa de bordo. Zero, vento 1,70 graus, 092. Aline, cola pista 10, gol 864. Juliette, 02, tá 32, eu não me entro, já. Bem. Está aguardando 4144. na 6213 para o táxi, que está com 159 a bordo, 159, tem 3:50, Fernando Barulho. Será 6213, está autorizado o táxi, a parte 1, táxi Índia, ponto cara piscina 0, chamitou em Salvador em 118.95, pode ser o altímetro 021. Gente, chama lá na Índia, 2295, aquela lá, você né, 6363. Azul 4144, após a passagem do Airbus da Avianca, retaguarda, está autorizado o pushback de saneamento, uma pronta para o táxi. Pois é, Airbus está autorizado o pushback de saneamento, Azul 4144. Decolada 30, chame controle 119.8. 198, boa tarde. Papapá, Lima Golf Tango, no solo aos 31, no livre pista direita. Após o estacionamento, frequência de. Papatango, Victor, Índia, Juliette, livre acionamento, está aprovado, chame na Náutica para ingressar a pista. Boa comédia. Alco. Oi, boa tarde, é o Oxané 6213, no ponto 0, quem está aproximando da aeronave? Oxané 6213, mantém a posição, muito bem. Mantendo a posição, Oxané 62. Torre Salvador Azul, 2743, estabilizado no LOC. Azul 2743, ajuste 1021, informa pista molhada. Visual com campo? Afirmo. Azul 2743, pouso autorizado, pista no zero, vento 170 graus, 09 nós. Para Azul 2743. Azul 2743. Pouso autorizado, pista no zero, vento 170 graus, 09 nós. E me pouso para o 2743. Papatango, Victor, Índia, Juliette, autorizado a alinhar e manter, pista 17. Salvador, Gol 2067, posição 10, pushback acionamento. 2067, autorizado, acionar para um táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, 2067. Como Vitor, Índia, Juliette, aguarde para a decolagem. Para o táxi azul 4144, tem 115 a bordo, alterna Ribeirão Preto, 3 horas e 10 de autonomia. Para o 4144, está autorizado o táxi, abate 1, táxi para Índia, plantera piscina 0, chame torre 11895, ajuste no 021. E a Índia, torre 118 decimal 95, o azul 4144, 12, 1021 a 0. Tango Vitor, Índia, Juliette, atento à esteira de turbulência do ABR-47, autorizado do decolar, pistão 7, vento 1, 8, 0 graus, 1, 0, 9. São prontos, tem condições de sair de imediato. O Choné 6213, autorizado a alinhar e manter pista 1, 0. Bom, muito grato, vai ingressar ali, Matheus, Choné 6213. O 2743 no solo aos 36, livre pista à direita, chame torre 121, chame solo 121, decimal 1. 121, decimal 1, azul, 2743. Solo azul 2743, livrou na sua escuta. Azul 2743, está autorizado, táxi Alfa, Kivo, parte 3, posição 4, Lima. Alfa Kilo, posição 4 Lima. Patango Vitor Índia Juliette, decolado aos 37, chame controle 119, décima 8. 19.8, senhor, agradecendo, Índia Juliette. Pronto, Xené 6213. O Xené 6213, autorizado a decolar, pista 10, vento 170 graus, 109. Iniciando, Xené 6213. Torre Salvador, bom dia, azul 4144, quanto espera, pronto. Azul 4144, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Ali mantendo 10, azul 4144. 7, autorizado, táxi, pátio 1, está em Índia. Quando espera, pistão 0, chame torre Salvador em 119, décima 8. 1, 119, décima 95, posição 021, bom voo. Índia, 1021, está autorizado, pátio 1 em Índia, lá no Pantera, chama 1895, a torre 067, obrigado, bom fim de semana. Salvador, bom dia, 4089. Informações foi para a vitória. 18, chame controle 119, décima 8. 198, graças a Deus, né? 6213. É o Leda, posição 4, Lima. Via Pusilo 44, controle 119, décima 8. E o transponto 5527. Autorizado, vitória 340, decolagem 0, direita, da El, Lupa, Brut. Anchieta, 044, 198-5537. 489, protegimento correto, tinha um plano para tiver funcionamento. Aí chamaram lá. Sul 4144, autorizado a decolar, pista 10, vento 170 graus, 099. Descendo azul 4144. A linha decola assim que é autorizado? Afirmo, 2067. 067, autorizado a linha e manter, pista 10, guardando. A linha mantém na 10, aguardando a autorização, 2067. Azul 4144, decolado aos 41, chame controle 119, decimal 8. 98, boa. P740 para pushback e acionamento, parte 3. P740, estou autorizado, chame para um táxi. Autorizado, chamará. Salvador, bom dia, Oceané 6330, estabilizado LS aqui para o Yonatan. Oceané 6330, ajuste 1020, continue a aproximação, aguardando pista livre, informa um voo, um Boeing 738, vai iniciar a rolagem. 7, vai aguardar como número 2, Oceané 6330. Gol 2067, autorizado a decolar, pista 10, vento 160 graus, 119. Livre decolagem, Oceané 6330, tráfego avisado, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 119, e vamos pista molhada. Livre pouso 10, Oceané 6330. Gol 2067, decolado aos 43, chame controle 119, decimal 8. 198, muito obrigado, bom dia, tchau tchau. Oi, Salvador, muito bom dia, papapá, Alfa Tango Serra, localizador da 10. Papapá, Alfa Tango Serra, ajuste 1020, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Tem bom vento, por gentileza? Vento 170 graus, 11 nós, papapá, Alfa Tango Serra. O Alfa Tango Serra está visual para Oslo, se autorizado uma base pela direita para a 17. Papapá Alfa Tango Serra com reporte para cancelamento do plano FR. Cancelando agora então o Alfa Tango Serra. Papapá Alfa Tango Serra, plano cancelado aos 45. Autorizado base pela curva esquerda, base pela direita, reporte na final da pista 17. Passará a final da 17, Alfa Tango Serra. Continuar 6330, no solo aos 46, chame solo 121, décima 1. 21, no Índia, 1895, azul 2740. Alfa Salvador. Boa tarde, René, 6330, lembrando. 6330, estou autorizando o táxi Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, mantém antes do Juliette, confirma. Confirma, reporte antes do Juliette. Azul 089, salvo, voltando. Confirma. Gente, estamos confirmando, saída será da Eoleida, após Leida, voa Tóquio. Delta, Oscar, Kilo, Lima, uniforme, interceptor do 44. Zoro Tan 3605, autorização de tráfego São Paulo com Goiás. São Luís. Tan 3605, estou autorizado. Se abraça a Papá, nível 360, decola a pista 10. A curva direita, saída da El, Lesa, Motiva, via Upzulu 1-0, Pubave, Upzulu 1-6 e prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera 1-19, décima 8 e o transponder 5524 aguarda o cotejamento. O Janeiro 6330 observa o táxi do ATR após o ingresso Juliette, posição 08. Após o ATR está livre ingresso para 08. Tá 3605, pode prosseguir o cotejamento. 360 foi autorizado de acordo com a rota do plano de voo. Primeira aerovia Upzulu 10. A nossa saída da Léo Leda Mote. Aciona 5524-198 a saída. Tá 3605. Tá 3605, cotejamento está correto. Chama pronto o pushback saneamento. Valeu. Alfa Tango Serra, no solo aos 48, confirme, parte destino. Alfa Tango Serra, autorizado backtrack, reporte livrando pista. Obrigado, Torre, boa tarde, Azul 2740, no ponto 010, pronto. Azul 2740, mantém a posição, ponto de espera. Mantém ponto de espera, 2740. Tráfego Salvador, muito boa tarde, voo 867, sente da informação WIST, estamos na posição 7 e autorização Brasília. Tumba 58, ajuste 1021, informo chuva sobre o campo, está molhada, visual com o campo? Também não tem visualização com o campo. O Cuba 58 está com o tempo baixado para lá. Cuba 58, continue a aproximação, informe quando visual com o campo. Falando visual. Vento 140 graus, 169. Torre Salvador, boa tarde, é o passarelo 2230. Passarelo 2230, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste 1021, informo chuva sobre o campo, pista molhada, número 2 no, para pouso. Ciente, aguardando a autorização para o pouso, passarelo 230. Oi, tá visual com a pista, consegue. Estado Brasília, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída Árvore Alfa, via up 17. Controle Salvador, opera 119.8, aciona 5533. Autorizada nível 360, Brasília, Upper Zulu 17, decolagem pista 10, curva direita, árvore elefa, controle 119.8, transponder 5533, voo 1867. 1867, cotejamento correto, chama pronto, pushback de funamento. Vai chamar o voo 1867. Libere na hotel. Forte. Frequência livre ao estacionar. Passou externo, baixou, travou, passou 2230. Paredo 2230, aguarde, está livre. Passarelo 2230, pouso autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 12 nós. Autorizado, pouso, pista no zero, passarelo 2230. Fox Romeo Alfa, chame Salvador em 119 decimal 8. Senhor, uma boa tarde, 3804, a 4 milhas no Índia Serra. Can 3804, continuamos. Ajuste 1021, informo chuva sobre o campo, pista molhada, continue a aproximação. Reporte visual com o campo. Sim, reporte visual com o campo, continuando a aproximação da 1801. 059. São 3605, aguarde se estiver em tratamento. Aguarda. Ataque São Azul 4089 com 91 no POB, 2 horas, 3 horas de autonomia, treinando por tiro. 089, sou autorizado o táxi, Apache 1, táxi Índia, ponto 0, pista no 0, chame Torre Salvador em 118, decimal 95, pode o altímetro no 021. 21, Apache 1, Índia, no ponto para frente, 295, obrigado, bom final de semana. Bom voo. 605, estou autorizado. Se estiver aqui, estou na frente, pronto para o táxi. Nível, estou 3605. 230, Solo 56, Mississippi. Chame Solo no 21-1. 21-1-2230, informa que a visão nos mínimos. Batalha 2236, ciente. Salvador, passaria 2230, boa tarde. 2230, estou autorizado. Alfa, reporte no DPS. Alfa, poderia repetir, não copiou. Prossegue na Alfa, poderia repetir, não copiou. 2230. 2230, repete. Prossegue via Alfa, reporte antes da sua Juliette. Antes da Juliette, 2230, reportando. Puxa, estacionamento. Bom, no 867 eu aguardo o pushback, estacionamento. Aguarda. Prossiga, tá? Se a senhorita quiser autorizar o colega do 7, pode autorizar, a partida dele é mais rápida que a nossa. Voo 1867, autorizado, se tiver extremamente, um plano para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi e agradece ao colega aí, o voo 1867. 1867, por gentileza, apenas de passagem ao aterro da Passaredo, que irá prosseguir para remoto, no 2 após estar autorizado. Mas a passagem aeronave da Passaredo, o voo 1867. Ué, boa viagem. Obrigado. Passaredo 2230, ingresso Juliette, remoto 1-2. Juliette, remoto 1-2, 2230, obrigado, voo. Salvador, boa tarde, eu tenho 3206, autorização Fortaleza 310. Então, 3216, autorizado Fortaleza, nível 310, decola pista no 0, curva à esquerda, saída Momo Froti, via peso Luma 9. Após Bangu, Abucu e prossegue conforme rota. Controle de Salvador opera 119, décimo 8, transponder 5537. A 3206, autorizado de Salvador para Fortaleza, nível 390, decola do 90, curva esquerda, Momo Froti, Prozulu 9, Abucu, Fortaleza, 5537, transponder, 1198, controle de Salvador. 3206, acontecimento correto, chama pronto, pushback, funcionamento. Portará pronto, tá, 3206. Leve pista direita, chame solo 121, décima 1. Livro 21, 3204, reportou a visual no mínimo também. 3204, gente, muito obrigado. Oi, Salvador, uma boa, é o azul 4089, ponto de espera está pronto. Azul 4089, mantém a ponto de espera. Mantém. Azul 2740, autorizado a decolar, pista 10, vento 160 graus, 169. Decolagem 2740. 3 Alfa, potência Juliette, 3204. 05, solicitou táxi com ONU, 3 ONU, 350, com fim. Então, 3605 seguirá o Boeing da Gol via Pati 1, táxi Índia, ponto espera, próximo 0, Tiamitou e Salvador em 1, 18, decimal 95, ajuste altímetro no 020, bom voo. Ok, Pati Índia vai seguir o voo 1895, ponto espera no 020. O Antiz informa 1022. 2 ONU, corrigindo. Gente, modificou para 1020 agora. Já foi ajustado, você está informando. Gente, graças pela informação. Para o táxi, POB 150, autonomia 0309, alternado, Palmas. 867, está autorizado, táxi via Pati 1, táxi Índia, ponto espera, pista no 0, chame torre 11895, ajuste altímetro no 020. Pati 1, Índia, ponto espera 10, torre 18.95, 1020, voo 1867. Azul 4089, autorizado, decolar, pista 10, vento 170 graus, 159. Iniciando 4089. Oi Salvador, boa tarde, voo 1867, ponto espera no 0, pronto. Voo 1867, autorizado, alinhar e manter, pista 10. Alinha e mantém, pista 10, voo 1867. Azul 4089, decolada 04, chame controle 119, decimal 8. 098, bom semana. Puxa, deca, acionamento 02. Jesus, nomeio, está autorizado. Pushback, acionamento, chame pronto para táxi. Autorizado, reporta táxi, 32, nomeio. Salvador, Cordial, 3605, ponto de espera da 10, pronto. 3605, mantém a ponto de espera. Mantém a visão, comprar, vai decolar. 1867, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 15 nós. Autorizado, boa noite, 67. Autorizado a alinhar e manter pista 1 no 0. Alinha e mantém 1 no 0, tá 3605. Decolada ao 06, sistema de controle 119, décima 8. 14198, obrigado, boa tarde. Autorizado decolar, pista 10, vento 170 graus, 15 nós. Decolar, então 3605. Quatro, 3 horas e 30 de autonomia alterna, João Pessoa. São 3 horas e 1 minuto, estou autorizado o táxi via Batuna, Texo Índia, com 0.10, substitui 1895, ajuste altímetro, 1020. Batuno, Índia, quando pronto, chama a torre 1895, 1020, ajustado, está na 3 2 1 6, boa. Rio Salvador, Tan 32, e no meio está pronto, ponto 0 no 0. Tan 32, no meio, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 70 graus, 1, 2, 2. Além decola no 0, Tan 32, no meio.